Estamos começando aqui mais uma edição de rádio. Uou! Engraçado que eu fiz a abertura do Game Track normal para a versão de rádio, né? Mas que loucura! Exatamente, só faltou só aumente o volume do seu videogame, né, amigo? Aumenta o volume do seu videogame. Zabuzeta e suas abuzetadas. Sempre, né, cara? Falando em abuzetados, estamos aqui com o Excel. Oi, galera, belezinhas? Belezinha, cara, faz tempo, hein? Faz tempo nada, a gente gravou as duas semanas. Faz tempo nada, o último bicho, que faz tempo. Oh. Você nem manja que a gente teve a gravação que a gente fez com o Snake ali, eu fiz com o Snake só pra avisar que ele não tinha na última semana, né? Mas enfim. Você tá consumindo produtos alucinógenos aí. Eu tô falando muito rápido, né, cara? Tô muito louco aqui, ó. Uh-huh. E também a gente tá aqui com quem, Excel? Tô aqui com a minha mãe. Mentira. Tamo aqui com o Madruga Jackson. É isso aí, Zaza. Para com as dorga, que isso aí não leva pra frente, não, filho. Não, um dia eu paro, cara. É os formóis. O formóis, olha só. O formol que eu tô. Eu vou me corrigir, cala a boca aí. O formol que eu tô utilizando no cabelo pra ficar mais giro, aí tá me deixando louco, assim, tá ligado? Você tá usando formol? Não, tô zoando, maluco. Não tô usando formol nenhuma. Explica a lógica dessa zoeira. Usar formol no cabelo, sério. Por favor, alguém, algum ouvinte que entenda de química, explica essa. A lógica dos álbuns nos comentários. Sei lá, cara, depois que eu descobri que mulher passa ácido na cara pra ficar, dizem elas, mais macia, eu não duvido mas mais o, nada. Mas essa história do ácido é velha já, bicho. Sim, cara, mas eu não sabia que era ácido. Pra mim era qualquer coisa assim de beleza não, mesmo. Não é ácido, é um ácidozinho. É, mas, pô, é um ácido de qualquer jeito. A parada é bizarra, né, cara, não tem. Cara, você desde que é pivete bebe ácido toda semana, quase todo dia. É. Dali Coca-Cola, né? Exatamente. Então, ó, o que você tá falando de passar um pouquinho, né, cara? É. Nunca derramou refrigerante você agora? Sim, sim. E aí, no mais, tudo bem com vocês, galera? Cara, no mais, tudo bem. É a primeira semana que eu tô conseguindo respirar. Yes! Tô super puxado, cara, cheio de coisa. Mas eu voltei a correr. Yes, estou muito feliz, eu voltei a correr. Parabéns, cara, porque eu fui me pesar esses dias e eu... Caralho, cara, peraí, tem que fazer uma coisa aí. Não era por isso, não. Só porque eu vou... Deixou desfriado aí. Quando tá esquentando de novo, eu vou voltar a correr. É a melhor coisa. Lá no Rio, né, Madruga? Aí no Rio é calor infernal sempre, né? Não, não desconsiderando a caraquês do Excel, que também é proveniente de lá, né? É aqui, cara. Hoje foi brabo. Hoje foi... Dizer, E pra nossas pessoas, o Rio é um inferno sempre. Eu sei lá, é Rio de Janeiro, né? A gente já acostumou com o clima do Paraná. Mas no Rio faz frio até, cara. Faz, assim, tipo, 18 graus. Cara, 18 graus é verão aqui em Curitiba, só avisando. Cara, 18 graus tá nego saindo com roupa de esquimó aqui na rua. Exatamente. E aqui em Cascavel, 18 graus, eu tô de camiseta bem sussa. Esse pau, tô até de shorts. Aqui deu uma esquentada, aí quando esquenta, assim, tipo, muito absurdamente de repente, assim, sempre dá um temporalzinho depois, né? Aí tem um temporal, metade da minha casa tá, tipo, metade das tomadas estão sem energia elétrica porque caiu um raio e queimou metade do disjuntor. Aí o PC eu tô ligado lá no banheiro. Ô, mas... você chegou a queimar algum produto eletrônico seu? Não, ainda bem. Ainda você bem quer... não, bicho, senão dava pra entrar contra a empresa telefônica, dava pra tirar uma nota. Ah, desculpa, deixa eu desligar o modo advogado, vamos pro podcast. Falando em modo advogado, eu quero que você nos diga por que você não está jogando nada, cara. Cara, eu não tô jogando nada porque eu tenho bastante coisa pra estudar. Na verdade, eu não tenho tanta coisa pra estudar. Mas como faltam pouco menos de 2 meses de aula pra mim, eu tô dando um gás, assim, do SUS pra ter certeza que não vai ficar nada pra trás. Ah, sim, porque você já... Ó, pra quem não sabe, você já apresentou seu TCC, né, digamos assim. Quem tá acompanhando o podcast, você fala isso todo podcast. Mas tem que falar, cara. Tem que dar parabéns de novo aí. Pô, obrigado pela consideração. Então, e fora os estudos, eu tô tocando umas ações aí pra alguns advogados, amigos meus, ajudando eles e tal. Dá tempo, né? Demanda tempo do caralho. É, dinheiro é vida, né, meu filho? Tem que fazer por onde. E já começando a organizar as coisas pra vida profissional ano que vem, né? Porque, querendo ou não, eu não tenho mais férias na faculdade, eu tenho uma coisa chamada desemprego. E ela não vai ser legal. Então eu tô correndo atrás dessas coisas também. E como eu trouxe o violão do Rio, cara, eu tô passando muito tempo tocando violão. Quase todo o meu tempo disponível. Inclusive meu quinto livro do Game of Thrones tá aqui em casa comigo. A edição de 75 anos do Hobbit tá aqui comigo. Eu não comecei a ler as duas porque o tempo livre eu uso pra tocar violão. Mas assim, o que você planeja... Olha essa planeja. O que você planeja jogar quando você tiver tempo livre e condições pra jogar o que você quer jogar? Pokémon XY, né, amigo? Minha cópia do Pokémon X tá aqui. Lacrada. Conta pra galera, você tava reclamando. É verdade, chegando. Olha só, eu comprei a pre-order do Pokémon XY. Pra quem não sabe, eu não tenho um Nintendo 3DS, isso é só um detalhe. Eu comprei a pre-order do jogo. Comprou os dois? Não, só o X, para. Ah tá, é que você falou XY, pera aí, o X ou Y? É, eu comprei a geração, comprei o X. E assim, mesmo tendo 3DS, eu caguei foda, né? Uhum. É, eu comprei a pre-order, a previsão era pra chegar no dia 12, que era o dia oficial do lançamento. Antes disso, eu cheguei no Rio, eu tentei passar um migué na minha irmã pra pegar emprestado com ela o 3DS dela, não rolou. O que, de certa forma, agora se mostra muito bom, porque senão eu não estaria estudando tanto que eu tenho que estudar. É verdade. A galera que é do podcast, do blog, sabe o quão eu sou com Pokémon e realmente eu não faria mais nada da minha vida. E então, chegou, só que na hora de chegar o jogo, não chegou do dia 12, a previsão de entrega era dia 16, eu tava chateado porque eu queria o jogo no mesmo dia 12. Não tanto porque eu não ia jogar, só pelo, né? Só pra ter a pira, né? É, só pra só dizer que chegou no dia do lançamento. Só porque tu pagou e você quer. É. Exatamente, é só por isso. E eu tava comentando com o Zabuza na quinta-feira, acho que da semana passada, falando, cara, isso é um absurdo, não chegou até hoje, tal, que a previsão... Não sei se foi quinta-feira. Foi quinta-feira. Foi quarta-feira. Ah, foi a previsão de entrega era dia 16. Sim. Foi quarta-feira, e eu putaço, eu, como assim, cara? A previsão era dia 16, não entregou... Não, foi na quinta mesmo, quinta 17. Não chegou ontem e tal, bababá, e putaço. Aí, passou 10 minutos que eu parei de conversar com os Zabuza, eu fui buscar uma água, tocou a campainha, chegou o jogo. Né? E eu já tava falando, não, porque eu vou mandar um e-mail, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já tava puto. Não que eu fosse jogar, mas tava puto. Não que você pode roubar o 3DS do Javan, pelo menos. Não, exato. É. Então, quer dizer, chegou o jogo, eu tô com o jogo aí e eu tô só na expectativa de poder jogar ele, finalmente. Eu tô acompanhando, dentre vários canais que eu acompanho, o Nate Wants to Battle, que é um canal que basicamente fala muita coisa de Pokémon, que eu acompanho. Mas... Ele tá fazendo o stream, né, dele jogando e ele tá postando os capítulos e eu tô acompanhando por lá pra ver o que tá acontecendo de novo no jogo. É porque não tem tal. História, é mais pela mecânica de você conhecer. Não só isso, tipo, eu não tô preocupado com, ai, porque se eu ver o jogo antes e eu não estiver jogando, vai estragar a minha experiência no jogo, porque vai acontecer um monte de coisa que eu já vou estar esperando. Ah, eu tô um pouco me fudendo pra isso, não vai estragar nem um pouco a minha experiência, pelo contrário, me dá mais vontade ainda de jogar, porque eu começo a ver as alterações e eu quero experimentar aquilo na prática. Concordo. Então, assim, eu acho frescurinha no rabo de quem fala isso. De mecânica, assim, eu acho bem de boa pra assistir, mas mais que essa história, vai olhar, por exemplo... Não, é a mesma história, cara, sabe? Tipo, por mais... É uma experiência minha, que tu falou. Sim. Meu ponto de vista. Por exemplo, você tá lá com... Você comprou o Bioshock, enfim, só que você não jogou. Aí você vai lá e vê uma parte muito, muito crucial da história. Cara, eu não ligo se eu estiver acompanhando desde o início. Ah, não, beleza. Aí sim. Porque assim, ai, mas você tá adiantando a história e tal. Não vai mudar a minha experiência, muito pelo contrário. Porque se eu conheci a história, provavelmente não, todas as vezes até hoje, eu aproveitei muito mais o jogo. Uhum. Porque eu já conheci a história e eu tava muito mais interessado nela. E por já ter visto uma vez, jogando, eu prestava muito mais atenção em pequenos detalhes que provavelmente passariam despercebidos, assim como passaram quando eu acompanhei. Uhum. Entendeu? Eu realmente não ligo, eu gosto até um pouco de ver antes. Ah, tudo bem, é legal uma experiência você pegar ali do zero e tal, mas eu sempre tenho me deixando alguma coisa pra trás. Então eu gosto de poder ter esse contato anterior, por mais que eu prefira ter o contato logo do lançamento, mas eu tô aproveitando bastante o stream, tô achando legal, e tô ficando cada vez com mais vontade de jogar. Que venha final do ano logo, então. Que venha final do ano logo ou não, porque... E cara, só uma coisinha rapidinho, e tem uma diferença crucial entre ver um Black Charizard e ter um Black Charizard. Com certeza, cara, com certeza. Como um verbo faz diferença, né, cara? Não, sim, e não sim. Só isso, porque assim, você vai... A experiência de você... Muitas vezes você tá acompanhando o stream e o cara faz coisas que você não faria. Ou então que você faria e por ver ele fazendo, você sabe que o resultado não te agradaria. Então isso já é um bom... É, assim... Uma forma de poupar tempo no jogo. Mas é um jogo que é aberto a N possibilidades, né, também, né? Com certeza. Isso que é bom. Assim, pelo que eu tô acompanhando, eu tô adorando as inovações que fizeram. E parece que o jogo tá muito bom mesmo. Eu tô super interessado em começar a jogar. Mas naquelas, eu tenho que esperar um tempo que eu realmente tenha hábil pra isso. E principalmente o 3DS, que é um fator fundamental pra poder jogar o jogo. Exatamente. E você acha que tem muita gente que tá jogando Pokémon agora só pelo hype pra jogar com a galera? Tem. Diferente de você, por exemplo. Você vai jogar independente do hype da galera ou não? Eu vou jogar independente do hype, independente da versão. Pode ser a versão mais escrota, sim, eu vou jogar, porque eu sou fã. Sim, mas assim, mas, tipo, tem, sim, muita, tem gente, muita gente que tá só no hype. Você acha que esse hype é bom porque a pessoa vai atrás de outros jogos ou esse hype é prejudicial? Cara, assim, como fã eu acho prejudicial. Porque eu vejo muita gente falando de coisa e assim, e eu tenho vontade de olhar pra pessoa e falar, você é um babaca, você tá falando, você não entende nada. E é verdade, eu tenho mesmo. Não, a galera já conhece você, tá de boa então. É, porque, cara, eu sei que o cara não joga nada do gênero e agora ele vem todo, ai, por que você já viu isso, não sei o quê. Bicho, vai tomar no seu cu. Você não entende nada do universo, você não tem base nenhuma pra falar as coisas que você tá falando se você não jogou todos pelo menos uma vez, sabe? Pra ter um conhecimento da mecânica. E ainda assim, jogando todas as gerações, você não tem o conhecimento necessário pra debater se você não vai mais fundo. É. Mas isso é porque eu sou fã e eu quero que os outros se foram. É, mas assim, o lado bom é que, trazendo mais gente, mostrando, e vão surgir mais feedbacks, e os feedbacks positivos, assim como os negativos, sim, vão ajudar muito mais a que as próximas versões tragam mais inovações ou alterem inovações que não deram certo, tragam de volta. É sempre bom. Alterações que o pessoal sente saudade. Isso é muito legal. Mas... isso sempre vai ser legal em qualquer jogo. Uhum. Em qualquer plataforma. É porque o feedback é o que... se, por exemplo, se a Nintendo de fato é uma empresa que escuta o feedback da galera pra fazer próximos jogos, uhum, eu não sei exatamente se é ou não pra isso, mas se for, cara, é muito benéfico. E a parte negativa fica por conta dos fãs que acham ruim. E a maioria acha mesmo. Tem gente falando como se fosse o deus da verdade, sendo que, porra, o cara começou a jogar ontem. Mas se fuder, cara. Você sabe do universo, entendeu? Não, sabe o que você tem que fazer com pessoas assim? Que às vezes, tipo, não que... às vezes uma pessoa começa e já manja bastante coisa porque ela entende mais a mecânica, mas tem gente que começa e quer falar um monte de abobrinha, cara. Sabe que as pessoas têm que se fuder muito, né? Sim, e não só isso, assim, o ponto também dos feedbacks. Porque como tem muita gente que tá indo só pela modinha, tem muita gente que dá feedback que não tem nada a ver e que muitas vezes pode terminar atrapalhando na próxima geração também. Mas eu acho que as pessoas aí, elas vão só entrar no hype e não vão dar feedback. Quem vai dar feedback mesmo é mais quem tá... Não, tem gente metida que entra no hype e dá feedback. Ah, putz, esse é foda. Mas falando em... que seja um número pequeno, sempre tem isso e pode vir atrapalhar. Sim. Falando em feedback positivo, né, que rolou aí, foi um feedback de 3 milhões de cópias vendidas em 2 dias, né? E as minhas cópias estavam no meio do pre-order. Yes! Cara, então foi muito massa aí, tipo, ver a Nintendo aí vendendo pra caramba, né? Bateu o GTA, hein? Bateu o GTA. É GTA perto de Pokémon, sabe? Eu digo isso. E daí que você pode matar pessoas. Pokémon é muito mais divertido, você pode matar bichos. É. Eu posso treinar um Bidoof e te espancar com ele. Olha só. Eu posso dar com uma Magikarpa na sua cara. E nada a ver com Magikarpa, ou pelo menos com demônios tem, né? Que são meio similar, Magikarpa, demônio, enfim, não é, acho que não. Mas, Madruga, o que você tá jogando, cara? Faz isso ali. Se fosse um Gyarados, tudo bem, né? Ah, mano? Sim. Eu falei assim, mas eu manjo nada de Pokémon. Vocês estão falando um monte de Pokémon, só manjo Magikarpa porque já é da cultura popular, né? É, cara, eu tô jogando o DMC, o Devil May Cry novo, cara. Você já fechou, né? Sim, sim. Já fechou. Já zerei. Porque eu peguei um pouco antes de você, só que daí rolou o campeonato de Nauts e eu fui jogar aos poucos, eu joguei umas 4 horas aqui, cara. E que jogo foda, puta que pariu. Sim, cara, a mecânica... primeiro de tudo que tinha na época que eles anunciaram, tinha aquela discussão sobre ele estar parecendo um emo viciado em crack. Consertaram isso. É que na verdade, eu não sei se você já viu falar que o cara que era o designer chefe lá, ele era muito parecido com a primeira versão desse Dante aí, que foi substituído. Aí a galera, não, vamos trocar aí, vamos deixar uma coisa mais massa, né, cara? E esse Dante, ó, eu vou dizer, eu não conheço muito da outra série, eu joguei só o 4, que também não é uma grande coisa, que é com Nero, né? Sim, Dante e Nero. É, Dante e Nero. Cara, esse Devil May Cry tá foda, tipo, principalmente pelo personagem, eu gostei muito, porque eu acho outro Dante meio... Cara, eu gostava da galhofice do outro. Ele era muito escroto. Tipo, pegar uma... Ele era show-off, não... né? Cara, sim, ele era muito show-off. Essa era a parte... uma das melhores partes, assim, de longe, sabe? Sim, sim, eu me amarrava nisso, cara. Ele sendo lá totalmente ridículo pra matar os caras, fazendo um monte de babaquicezinha assim. É, eu gostava, mas esse Dante ficou um pouquinho mais sério lá, mas... Não tanto sério, mas ficou aceitável pra caramba, né? Sim, sim. Comparado ao outro, esse aqui é seríssimo. Mas, cara, eu gostei muito, principalmente da mecânica das armas. Nossa, é muito foda. Que agora ele ganhou, mudaram a historinha lá, ele continua sendo filho do Sparda, mas agora ganhou uma mãe anjo, e ele tem arma dos dois poderes, podemos dizer assim. Poder angelical e demoníaco. Putaria. Sim, sim, só uma desculpinha pra poder fazer, tipo, o lado do demônio é lado de fogo, e dos anjos é lado mais de gelo, como ele tinha poderes antigamente. E também isso influencia bastante na mecânica, pelo menos não tem uma mecânica de karma, porque seria um saco. Sim. Pederastia. E na parte que a galera gostava assim de combo, tá muito foda, porque agora tinha aquela parada no 4, principalmente de puxar, que o Nero tinha que sair aquela mãozona azul e puxava o cara pra você. Agora tem duas: o lado demônio puxa o cara pra você, e o lado anjo puxa, te leva até o cara. Esse grab é muito foda. Eu acho mais foda quando você tá comando o cara no ar, aí você faz, por exemplo, L, T e B com o lado anjo, né, o lado angelical ali, o cara que tá lá no chão, ele é puxado de volta pra cima pra continuar o combo, cara. Acho muito foda isso. Sim, sim. Abriu muita possibilidade de trazer o cara, você ir até o cara, fazendo muita coisa. E outro lado que ficou meio assim, mais ou menos, foi as armas de fogo, que agora são meramente enfeites. Elas não ajudam em nada. Elas só pra você fazer aquele golpe especial que é Bulletstorm, né? Digamos assim, Bulletstorm que ele sobe, ou que desce, você pode dar upgrade. Eu não lembro exatamente se... Na verdade, eu não joguei, então eu não sei exatamente se o upgrade dos golpes é igual... Osado, você tá pior que eu, hein? Se eu não jogo e saio falando do jogo, pelo menos eu não falo que eu não joguei. Não, porque eu tô jogando... Você fala na cara do... Eu não joguei, mas é assim... Não, que assim, no 5, no 5, você tem a arma lá e você... Conforme você vai adquirindo colecionáveis e coisa lá... Isso é a cara de pau, meu Deus. Vai acontecendo, por exemplo, assim, que você tem o... Cara de pau. Cara de pau você. Mas você vai dando upgrade nos golpes que tem, aquela arma tem, tá ligado? Sim, você pode dar... Nesse você vai matando os caras, vai dropando umas caveirinhas brancas ou transparentes, ela vai aumentando o nível de upgrade. E você pode dar upgrade no Dante, nas armas, que as armas angelicais e demoníacas são duas cada uma, e nas armas de fogo, que não evolui muita coisa. E nas armas de gelo, dá? Sim, dá. Pô, Madruga, você nem pra pescar pedrinho. Esse lado angelical eu acho mais interessante, porque ele é mais... É mais gay, fala a verdade. Não é por ser mais gay. Finho viado. Sim, mas é que ele tem uma pegada mais de dar dano em área, né? Já que o lado demoníaco é um dano mais concentrado num só personagem, né? É, como o Zabuza tava dizendo, ficou bem dividido, porque o lado do demônio é mais de força bruta, as porradas mesmo. O lado angelical é mais pra tu fazer combo, dar mais hits. Ele dá menos dano, mas dá mais hits. Ele pega mais aquele golpe em área, né? Ele tem mais área de efeito do que a área de ação, tipo, digamos, um só personagem, né? Sim, sim. E outra coisa, cara, que puta que pariu, eu achei fodástica, cara, é a arte desse jogo, cara. Não sei se você concorda comigo, mas a arte desse jogo tá foda. Cara, a arte tá foda, porque os cenários, assim, que eles fizeram, que você tá na cidade, assim, você... Entra no limbo, aí a cidade toda se quebra, assim, se esmaga. Se contorce, é muito louco, cara. Se expande, aí quebra tudo, aí vem os inimigos, parece um monte de manequim, só que personalizado pela Lady Gaga. Exatamente, né, cara? O inimigo mais chato pra mim é aquele que tem a motosserra, não sei se tá ligado. Aquela que você tem que sempre desviar em cima da hora que ele tá tentando te atacar, porque... Em cima de você, olha só. Ele vai tentar te dar o golpe, cara, você tem que desviar. Não adianta você tentar levantar ele com algum golpe, porque ele fica... Invulnerável. Vai vir personagem pior pra frente. Ah, eu sei. E, cara, os cenários, com essa desconstrução e construção, a melhor parte que vocês vão ver é a boate. Porque você chega num determinado momento, você chega numa boate, e aquela boate de night mesmo, tocando um batidão eletrônico, não sei o quê. Cara, vira uma viagem de ácido incrível. Gente, dependendo do estado, do país que vocês estão, essa boate é uma balada, tá? Ah, tá. É que dependendo, o pessoal... pode ser puteiro. Só pra elucidar. Tá. Sim. É, cara, aí, tipo, você, no final, assim, tem uma grande deusa, assim, tipo, uma deusa hindu, com umas mandalas, bagulho colorido, é muito doido, e tocando um batidão forte. Que outro ponto forte é a trilha sonora. Sim, a trilha sonora é muito foda. Eu gostei mais da parte da pegada mais rock and roll, porque sempre eu piro mais em rock and roll, mas eletrônico tá bem maneiro também. Sim, porque antigamente é aquele rock and roll brutão de... É. Agora não, cara, tem um rock and rollzinho, mas ele tá bem mais eletrônico e tá uma mistura muito foda. É porque assim, ele nas cutscenes, no momento que você não tá batalhando, é mais tranquilo, mas quando você vai batalhar, ou é esse rock pesado que você comentou aí, ou é eletrônico batidão fudido assim, cara, é muito foda. Sim, uns psycho... E como qualquer outro jogo do Devil May Cry, cara, sempre tem os boss, dependendo de cada cenário que você vai jogar, cara, que é muito foda. Cada um tem uma mecânica, e você tem que fazer mixagem muito dos combos, né, do tipo de golpe que você utiliza, pra você poder matar. Às vezes, não adianta você bater com a espada normal, e você tem que bater com a espada vermelha lá, ou com a espada azul, digamos assim. Sim, sim. Aí tem pontos que tu tem que puxar com uma e bater com outra, aí se defender com já a espada normal. É muito doido. Esse é muito maneiro. E, cara, você prefere qual espada? A vermelha? Aquela que dá mais golpe direcionado ou aquela que é mais em área? Eu prefiro a segunda arma do lado azul, porque são umas lâminas giratórias que ele fica jogando e dando dano em área, tipo 360 ao redor dele. Essa eu não peguei ainda, hein? Olha só. Sim. Eu vou pegar logo, porque acabando essa parte onde eu tô, pra galera que tá jogando, jogou ou tá pensando em jogar, eu tô numa parte que eu fui numa fábrica de refrigerante, cara. Virility, né? Sim, sim. Essa parte aí também é maneira. É muito foda. O boss... Verdade, é, exatamente. Virou-me. Você toma um pouco de virilidade e sai correndo pra vida, né? Bom. Mais alguma coisa que tem jogado aí, Madruga? Só o Tomb Raider, que eu tô tentando... zerar. Você tá acabando já também, não é? Faz tempinho que você tava mexendo. Tô. Madruga tombando o Raider. É, rapaz, fazendo várias tombagens aí. Eu não deixo o Raider virar, senão a mãe morre, tá ligado? Não, o Raider é um chinelo, bicho. Sim. E jogando um pouquinho de online de Schoolgirls, que tá... Tá manolo, né? Sim, tô disputando aí bem com o Por que será já. Que eu esperava que o Madruga estivesse jogando Schoolgirls? É que o Madruga pira, né, cara? cara, presta atenção, um monte de guria novinhas, peitidinhas. Oh, really? O pior é que eu jogo com a personagem mais... clichê, que é uma enfermeira peituda. Sim. Mas não é por isso, cara. Porque ela é super rápida, assim. É, não é porque ela é uma enfermeira ninja. Peituda. Certeza. Fala, Madruga, que tem um pouquinho de razão nisso aí. Tá bem. Tá aí, bem. Ó. Sabia. Vamos ser verdadeiro na vida aqui, gente. Eu vou falar aqui do... Eu ia falar também de Devil May Cry, mas já que o Madruga já resumiu, vou falar aqui de um jogo que... Cara, eu nunca imaginei que ia falar de um jogo da Zynga aqui. Olha só que desgraça. O Rodish me apresentou o Solstice Arena. Acho que o Madruga até arriscou o jogo um pouquinho, porque eu vi que você tem um pouquinho as horas lá, né, Madruga? Sim, ele me apresentou pra gente fazer um parte lá do Papo do Play. De vídeo do Papo do Play, mas eu... sinceramente, caguei para ele. É, porque é o MOBA, Speed MOBA, ele é um MOBA, as partidas duram no máximo 15... Gente, vamos... 15, 16... É, como assim você cagou pra um amigo? É. Mas é o Rodite, né, cara? É o Rodite, cara. É. Tudo bem, tá tudo explicado, tá desculpado. E já que o Madruga citou o projeto, ontem saiu o Papo de Noob Play. Se você não viu, confira aí sobre o jogo, como o Rodite fala, o Shoot Down lá, Effect. Na verdade, acho... Ah, galera, na real, nem recomendo muito, porque é o do Rodite, sabe? É. Mas tem lá o Madruga, Bia, mais o amigo da Bia, que é o Michel, né? Sim, sim. Então confiram aí, vai estar linkado no post. Bom... Falando sobre o Solstice Arena, cara, ele é um speed MOBA, ele é 3 contra 3, não tem toda aquela mecânica de creep, então ele é mais focado mesmo no Team Deathmatch, com algum outro objetivo lá, destruir torre, eu pegar baú pra farmar, só isso. Mas ele é bem legal, porque, como eu falei, as partidas, cara, a média da partida é durar 10 minutos, então se você tá ali, quero dar uma jogadinha aqui numa parada rapidão, você vai lá e joga isso aí, cara, que é bem sus. Depende, é isso que você curta do gênero de MOBA, né? Eu acabei gostando um pouco mais, depois que eu me internei em Astronauts, até por conta do campeonato, vai estar linkado também os vídeos do campeonato campeonato que a gente fez aí da liga, né? E ele é bem sus, porque não tem toda aquela mecânica de mapa, né? Quando você pensa em MOBA, estilo Dota ou LOL, você vem com aquele mapa de várias lanes, com um monte de mecânica inclusa no mapa, e esse não, esse é só uma, digamos, um corredor onde você se enfrenta contra o outro time, cara. Sim, só tem uma lane que é direto e reto. Sim, direto e reto, então ele é bem objetivo, então dá pra fazer partida bem sussy, cara. Eu tava jogando com um arqueiro lá que eu gostei bastante, o Artarion, uma coisa assim. E só que, como qualquer MOBA, os personagens você tem que comprar. E eu tava na semana de Free Week, tava jogando pra caralho com ele, aí eu fui jogar essa semana, opa, cadê o cara? Aí acabou a possibilidade, você tem que comprar ele com o dinheiro que você ganha no jogo, com XP ou com dinheiro real, aí dinheiro real não dá. É, acho que é 6 dólares. Não, dinheiro real é muito caro nesse jogo, puta que pariu, sério. Uhum. Dinheiro real, é que assim, nunca, quando a gente fala de Zynga, a gente nunca imagina. 6 dólares é caro pra caralho. Não. Vamos combinar, puta não, que pariu. Não é isso, Excel. É outra coisa. Tão aí, né? Sim. Ah, beleza. Sim, é que você sumiu do nada. É que eu tinha mutado o microfone e eu fiquei falando sozinho. Sabe? Tinha mutado o microfone. Então, você... Ah, esses 6 dólares, você dá pra comprar muito pouco gold pra você comprar um personagem, entendeu? Então, tipo, você tem que gastar pelo menos 12 dólares pra cada personagem. Eu não acho tanta vantagem. Ele, pra quem tem iPhone e iPad, ele é grátis, assim como no PC, ele é free to play. Eu acho que vou tem... baixar agora, qual o nome do jogo? Solstice Arena, da Zynga. Arena do Solstício. É, isso aí. Exatamente. Então, cara, eu confiro lá, eu achei bastante, bem bacana. Não tem aquela quantidade enorme de personagens como tem no LoL, mas pela ideia de ser um fast MOBA, ele é bem bacana, ele atende bem. Até pra quem não manja tanto de MOBA como LoL e Dota como eu faço, né? Eu consigo jogar melhor com o Rodite, beijos. Que é viciado em Dota. E, enfim. Bom, mas cara, é que Rodite, né? É, Rodite, né, cara? Já virou até. Era um jargão falar, né? Rodite, né? Rodite é o patamar baixo de comparação. É, exatamente, né? Quando você quer falar, putz, eu tô um lixo no mundo. Oh, você tem assim, ó, é Rodite, noob, mediano, e vai subindo. É, vai subindo a partir daí. Bom, vamos agora para nossas músicas, a gente volta com mais um bloco na sequência, então, Excel, alguma música aí pra você selecionar? Não. Então, por favor. Sim, galera, eu tô numa pira de ouvir Lindsay Stirling. É, pra quem não conhece, recomendo. Ela é violinista, ela participou do America's Got Talent, inclusive, e ela toca muito bem. Ela tem várias versões de músicas de jogos. Eu vou pedir o medley de Zelda da Lindsay Stirling. Zabuzeta, toca aí. Vamos lá, então. Madruga, qual vai ser a sua música, cara, pra gente tocar na sequência aí? Só uma coisinha rápida, podemos claro. Dizer que essa Lindsay tem uma mãozinha boa pra caralho, né? Porra, tava esperando. Cara, a Madruga não pode passar um bloco sem fazer uma piadinha. Tava esperando. Entenda como quiser. Sim. É, cara, como falei que eu tô viciado na trilha sonora do Devil May Cry, lá vai o Lilith Club, que é a música, o tunch-tunch que bate, que fica tocando lá nessa fase que eu falei da... Lá na boit, entre aspas. Isso aí. Cara, eu vou aqui com a música do Solstice Arena, é a música tema, então vamos lá pra na caixa e a gente já volta com o próximo bloco, vai ser genial, hein? Ou não. Thank you.

Bom, vamos agora usar um bloco de notícia e expandir ele, né? Na verdade, é uma notícia que causou um rebuliço, principalmente aqui no Brasil, onde foi o foco dessa notícia, né? A Sony, depois de ter argumentado na... de ter, como o pessoal até pode falar, de ter, entre aspas, ganhado a E3 em cima do Xbox One, de daquele CEO lá, que posso dizer, parte de propaganda, de marketing, que é o Jack Tretton, né? Jack Tretton lá. Uhum. Ter falado Jack que... Jack das Treta lá, ele dizia assim que o público brasileiro não se preocupar que o preço do PS4 seria um preço dentro do estipulado pela galera. Aí veio, um pouco depois, veio a notícia do Xbox One ser vendido a R$2.199 aqui no Brasil, né? Olha só, não tem por que ser reais em outro lugar, mas enfim. É. E aconteceu o seguinte, Madruga, aconteceu o que, cara? Ganhamos o nosso querido PS4K. PS4K, que virou a parada mais argumentada no Twitter, Facebook, até por sites estrangeiros. Cara, eles não lançaram esse videogame pra você ter de boa. Eles lançaram pra você ostentar. É, ostentar, então, cara. Então vamos parar. Você que é humildão, se fudeu, bicho. É o videogame da ostentação, entendeu? Sim. Fica de boa no seu Play 3 aí, amigo. Exatamente, né, cara? A Sony, quando eu vi a primeira vez a notícia, pra mim, eu falei, ah, não, deve ser zoeira, né? Aí depois eu fui lá no blog da Sony, no PlayStation Brasil, etc, e tava lá, o valor oficial do PlayStation 4 no Brasil será R$3.999. Cara, sério, eles queimaram a possibilidade deles disputar tão bem no começo da geração aqui no Brasil, de tal a forma, real, né? A real. Sim. Foram eles que queimaram. Quem foi que queimou? Foi os impostos? A taxa tributária brasileira, pra variar. A taxa tributária brasileira sempre foi absurda quanto a isso, não mudou diferente. E você, tipo, o preço dele inicial até que não era tão caro. Sim. Era um pouquinho alto? Era, mas normal. Mas jogando toda a tributação americana em cima do produto, mais a brasileira, que é o caso, com uns aumentos, com umas alíquotas que estão meio absurdas aqui no Brasil, e mais o valor de... a margem de lucro do varejista, o preço fica absurdo, isso é normal. Não, isso é normal. É absurdo. É assim, é um absurdo que vê esse valor? Sim, é. Não tinha necessidade de ser tanto. Mas, infelizmente, é uma discussão que vai ficar rodando anos e anos, e a taxa tributária não vai baixar, porque não é do interesse do governo. Seria muito interessante se baixasse, eu adoraria. Tô cuspindo pra cima com a intenção de que volte que baixe o preço mesmo. Mas a tendência sempre foi essa, entendeu? E cara, a repercussão dessa notícia foi absurda. E, ó, antes que venha algum... Ai, por que não sei o que? Algum ativista é retardado? Amigo, pega um livro de doutrina de direito tributário, a gente senta o rabo pra conversar, fechou? Sim. Exatamente, né, cara? Porque a galera começou a argumentar vários tweets engraçaralhos, né? Acho que até no Menino Lua, que é o site do Madruga aí, saiu um conjunto de tweets, de mensagens que foram feitas. Muitas lojas varejistas aqui do Brasil, independente se é de games ou não, aproveitou o tema pra fazer piada. Por exemplo, o Ponto Frio, na mesma hora que lançou isso aí, ela já fez a propaganda. Olha, com 4 mil você pode comprar um fogão, uma geladeira, não, um quadro. Certo, tem não, que mandar mesmo. Não, a galera aproveitou da desgraça da Sony pra vender o peixe, tá ligado? Eu achei teve até bacana. Um pouco do Brasil, cara. Sim, isso foi muito foda. Eu acho que teve até que a página, acho que quem administra a página do Facebook da Prefeitura de Curitiba é um cara bem nerd. Quando, por exemplo, lançou GTA V, ele fez a capa tipo, de vários pontos turísticos aqui de Curitiba, como se fosse aquela arte do GTA V. E agora que lançou o preço do PS4, eles fizeram uma propagandinha. Ah, como gastar R$4.000 em Curitiba, né? Aí você pode estar lugar por tanto assim, pode estar lugar pra assistir a mostra cinema, pode visitar o teu parque, pode ir na Rua 15, pode fazer esqui. E adivinha quanto você vai pagar por isso? Nada. Nem R$4.000. A galera aproveitou isso, cara, pra fazer um rebuliço desgraçado, né? Acho é pouco. Tem que fazer isso mesmo. Sim. As alíquotas brasileiras e o esquema em que elas são introduzidas e cobradas, eu sempre achei um absurdo. Não, é a Brasil... Estudando direito tributário, você fica mais revoltado ainda, mas é o que a gente tem que saber lidar com elas. Infelizmente, a galera... Mas você não acha que, por exemplo, eu não sei exatamente se a Microsoft com o governo, já que tá dizendo que vai se produzir aqui, não rolou um subsídio do governo, um incentivo, a Sony não deveria correr atrás disso? Tudo bem que a galera fala, ah, mas olha o histórico da Sony, quando lançou o PS3, pela primeira vez no Brasil aqui, o valor é de R$6.000, né? R$8.000, olha só. Sim, mas não foi lançado, foi importado. Importado, e era esse preço, né? Era mercado cinza. E falando em mercado cinza, muita gente falou, porra, eu não vou comprar, eu quero muito PS4, mas eu não vou comprar oficialmente no Brasil, eu vou comprar mercado cinza. Pra quem não manja mercado cinza, é uma forma onde você compra, só que você não tem garantia nenhuma de assistência, de garantia, então você fica, como diz o Johnny lá no Game Constante, lá garantia sou Joe, né, porque você acaba meio que arriscando. É igual o Excel, tipo, o Excel mora em Cascavel, que é do lado do Paraguai, né, cara, pra ele, por exemplo... Cala a boca, só compra as coisas de maneira legal. Eu comprei meu PS3 que eu vendi pro Lucas Bronze no Paraguai, só faz tempo. Fala baixo, fala baixo. E eu aproveitei que eu fui lá e comprei, mas enfim. Cara, uma coisa que rolou depois foi assim, a Sony, ela viu que deu merda, né? Principalmente nas redes sociais, que a galera falou pra caralho de um monte de coisa. E ela postou na sexta-feira passada uma nota dizendo, ah, estamos também de cara com o valor que a gente apresentou pra vocês, em breve a gente vai dar uma explicação. E ela apresentou uma explicação por conta disso, né? Até tem uma tabela que vai estar linkada aqui embaixo, que o Arena Ig fez, que dizendo o que foi cobrado de fato, né? Quais foram a porcentagem de tanto de imposto, margem de lucro do varejista. Só bater um olho lá e ver o lucro absurdo do imposto. O lucro absurdo não. As taxas absurdas cobradas. Sim, engraçado assim, tipo, o console, pra quem não manja, muita gente reclamou, ah, como assim? Lá fora, o Xbox One é $500, o PS4 $400, e por que que vê essa diferença praticamente do dobro, né? Que já que o Xbox One tá sendo vendido aqui no Brasil por R$299, né? E, cara, essa taxa, essa parte de importação que matou o preço. Só uma observação aqui, ó, que nessa tabela que vocês vão verificar aí no link do post, parece que o preço total, antes do desconto que eles tiveram que dar, era de R$4.257. Aí eles deram um desconto de R$258 pra ficar R$3.999, cara. Sério, é absurdo, cara. É assim, ó, você fica revoltado pra caralho com o país. Não adianta, cara. O país vai foder pra caralho você. Por isso que... Com certeza. A galera tá falando assim, ó, que a galera tá falando, a melhor coisa que vale a pena você é você comprar uma passagem pra Miami, pegar um hotel lá durante 2-3 dias, comprar o PlayStation, voltar pro Brasil e ainda tá passando dentro da alíquota que você pode passar, né, Excel? Uhum. E ser feliz, cara. Você vai pagar menos que o preço oficial, imagine só. Cara, eu acho super válido, até porque eu tô querendo ir em Miami. Olha então, só. Não tô nem aí. E também muita gente falou que vale a pena até ir pro Chile, né, Madruga? Sim, vai, sim. Vai pro Chile, que o preço tá mais aceitável que aqui no território nacional, né? É, ou então vai pro Canadá, cara, que o Canadá tá mais barato que nos Estados Unidos. Olha só. Uma outra coisa que a galera até falou assim, que quando saiu o preço da Argentina, a galera deu risada. Ah, 2.500, aqui no Brasil vai ser 2.000, etc. Toma, né, cara? Toma na cara, porque exatamente. Vai dar risada antes, é assim, vai cantar vitória antes da largada. Da passagem de final, né? E, cara, essa pergunta, assim, que eu quero fazer pra vocês, cara. Se vocês fossem investir nessa próxima geração, qual a forma que vocês investiriam, cara? Vocês esperariam a poeira baixar pra comprar um console? Compraria... Vou comprar agora, só posso tentar, não, mas... né? Não, mas assim, eu tô falando de nova geração, incluindo tanto o Xbox One quanto o Wii U, né? Que ele é considerado nova geração, apesar da potência que ele apresenta, né? Exato, sinceramente. Eu compraria o Wii U. Por um simples detalhe. Que é o preço? Não, ele tem um adaptador que você encaixa a fita do 3DS pra jogar na televisão. Não, e eu ia ser disso. Muito feliz jogando 3DS na televisão. Pra mim, cara, era só o esquema de rodar CD do Wii, né? Você não sabe o quão feliz eu ia ser com aquilo. Até uma observação que o preço do Wii U, né, baixou bastante. E junto com o lançamento do Wind Waker, parece que o Wii U tá vendendo pra caramba. Se você quer saber mais detalhes, escute o último podcast lá do Gaming Constante, que tá falando sobre isso, cara. Vamos parar de fazer propaganda dos outros, né? Puta que pariu. Você tá ganhando dinheiro por fora, porra. Tô ganhando dinheiro. Sério, você não tá dividindo dinheiro de novo. Tô ganhando dinheiro por fora aqui lá da galera lindona lá do Game Constante. Então, Madruga, como você investiria na próxima geração, cara? Você iria de Steam Machine, de PS4, Xbox One, Wii U? O controle do Steam Machine é legal, que vem com duas boombox logo no controle. É, cara, eu investiria num PC, como eu já investi, tem um PCzinho aqui, mais ou menos, daria um upgrade nele pra botar ele foderalhaço, instalaria o Steam OS e riria da cara de todo mundo. Exatamente, né? O que o pessoal tá argumentando bastante é o seguinte, é de ter o PC fodão pra rodar os jogos multiplataforma, que vai ser tanto pra PC e pra console, e às vezes escolher por cima qual console que eles vão querer por causa dos jogos exclusivos, né? Então acaba tendo muito esse fator de escolha. Eu fico assim, eu quero muito mais, logo, quando der sobra uma grana aí, pegar um 3DS, mas não por conta de Pokémon, mas por conta de outros jogos aí que... Ah, 3DS também eu não preciso nem falar, né? Falei o podcast inteiro, fica subentendido que eu quero um. Sim. Exatamente, né? E Excel, cara, você investiria mesmo no Wii U por conta dessa... Cara, sério, eu tô impressionado. Primeiramente no 3DS, né? Porque eu preciso alimentar meu vício. Sim. Mas na sequência, com certeza, no Wii U. Não só por esse coisa, mas... Cara, eu já descobri que no meu tempo livre eu não consigo jogar videogame. Eu não, tirando 3DS, portátil, assim, eu não consigo jogar. Eu não consigo sentar a bunda mais e pegar um console e ficar debulhando. Sim. Você tem uma ideia? Desde que eu formatei o Mac, eu não baixei mais o Steam, porque eu simplesmente não sento pra jogar. Você perdeu o costume. Não perdeu o costume, porque eu tentei recuperar, tentei baixar outros jogos, enfim, tipo, jogar mesmo. É, ligar o console, pegar, não, vou fazer uma maratona, vou zerar esse jogo. Eu não tem mais essa pira. Sim. Eu gosto mais dos casual games. Pego, sento, jogo um pouquinho, pronto, acabou. Não preciso da minha dedicação e da minha vida ali. Uhum. Então, o Wii U seria realmente o que mais se encaixaria com o meu perfil. A outra coisa que eu posso te perguntar é a seguinte. Você falou assim que não tem costume de sentar e jogar um console. Eu não consigo mais fazer isso. Mas se você pegar um... Como que você joga, por exemplo, o 3DS? Você vai, beleza, vou dar uma volta, já vou levar o 3DS, eu sento no lugar, jogo e depois eu volto. Em casa mesmo, só que... Cagando, jogando... Não, os jogos 3DS, tirando o Pokémon que eu dedico a minha vida, aquilo... Mas é puramente por ser fã e por eu realmente ter me apegado àquilo. Eu não consigo pegar nenhum outro jogo 3DS e fazer isso. Eu sento, jogo um pouquinho e pronto, acabou. Só que ele tá aqui, ele fica do meu lado, eu só preciso ligar a chavinha, jogar um pouquinho e desligar. Eu não preciso ligar ele, trocar o canal da televisão, selecionar o jogo no menu, esperar rodar. Entendeu? É... Não dá. Quando você tiver livre de faculdade, você acha que você vai ter esse hábito de volta ou você vai manter no status atual? Cara, difícil. Eu acho que vai permanecer assim. Ah, é? Eu comparo a não conseguir mais brincar de Lego. É, tipo... Adoro você... Lego, até hoje eu sou fascinado, compraria caixas fácil para ter, só que eu não ia usar, eu ia deixar a caixa fechada. Bom, cara, eu... Tipo, se eu fosse entrar de cabeça nessa geração, eu faria o que eu falei, cara. Eu investiria no PC. O que você já tá fazendo. É, o que eu já faço já de antemão. Mas, por exemplo, se eu fosse... Atualmente eu não ligo tanto pra console. Mas se eu fosse investir de alguma forma por causa de exclusivos... Atualmente o que tem mais exclusivos interessantes, até porque é como geração pra Sony e tanto pra Microsoft, é o próprio Wii U, né, cara? Tem o Wind Waker que eu tenho muita vontade de jogar, cara. Eu acho o Wind Waker... fantástico. A arte dele, cara, eu acho muito foda. Eu acho que, tipo, na minha opinião, ele soa mais interessante. Olha, só vou ser polêmico, porque eu sei que a galera vai reclamar pra caralho. Ele soa mais interessante que o próprio Ocarina of Time. Eu sei que o Ocarina of Time é o show dó. Sim, eu tô apelando, né? Mas eu acho ele muito mais interessante. Acho que talvez é mais pela forma de que é tratado o jogo, a mecânica dele, assim. A arte dele que é fodástica. Eu acho que tá de parabéns. Tá de parabéns, né? E, cara, a forma que foi pro Wii U, cara, tá lindo, lindo demais. Então, eu até pensei no Wii U, ainda mais que sofreu uma redução de preço aí, tá vendendo tal como os consoles da Sony, da Microsoft, ou os atuais, PlayStation 3 e Xbox 360. Então, é um atrativo. Até porque, tipo, é aquele que, tipo, atualmente eu consigo sentar pra jogar no PC. Quando eu tinha o PS3, eu só sentei pra jogar realmente o que eu queria, que foi o Uncharted 1 e 2 e o 3 ainda não joguei até hoje, eu tô chorando por causa disso. Mas, cara, é por conta disso. O restante, eu não consegui. Eu tinha jogos que podia ter fechado o Vanquish, que eu acho muito maneiro, mas eu não consegui, cara. Até o Deus Ex mesmo, tudo bem que eu não fechei no PC ainda, mas o Deus Ex, eu tinha comprado ele no PlayStation 3, e eu não tinha aquela pira de dizer, vou sentar aqui pra jogar no PlayStation 3. Eu prefiro jogar no PC, cara. Eu acostumei a jogar no PC, não que vai ser aquele cara que muita gente olha o PC e fala, putz, essa galera se acha muito foda, porque é Master Race, cara. Não, eu gosto porque pra mim é muito mais confortável estar aqui, que é multitarefa, tô lendo o jogo, de repente eu tenho que falar com alguém, já só dar alt tab ali, é mais rápido, entendeu? Não que, por exemplo, você não gosta de jogar no controle? Não, eu tenho um controle aqui, eu jogo muitos jogos no controle, por exemplo, o Devil May Cry, eu tô jogando no controle, embora o Madruga, eu sei que jogou no teclado, Madruga? Sim, teclado rula o mundo. O Madruga joga Skullgirls no teclado, né? Sim, lógico. Exatamente. Bom, vamos agora encerrar esse papo. Na verdade, vamos deixar a pergunta pra galera aí. Cara, o que vocês acharam? Caras, né? Pode dizer assim, caras e garotas, se ouvem. Pessoas. Pessoas, ouvintes lindos do meu coração. Se vocês... O que vocês acharam dessa palhaçada que muita gente tá intitulando como a Sony... O que a Sony fez, né? Essa palhaçada tem esse valor. Ou não exatamente que é só a culpa da Sony, mas tipo, culpa do governo brasileiro. Desse valor absurdo do PlayStation 4. Cara, no Brasil. A Sony não tem culpa nenhuma. O pessoal falou assim que a Sony não é toda santinha nesse caso também. Ela tem um pontinho ali de culpa, mas vamos ver. Isso aí vai ser... Cara, eu quero argumentos racionais que digam o porquê da pontinha de culpa, porque eles não trouxeram a produção do PS4 pro Brasil. Bicho, pega a arrogância e enfia no cu e roda, sério. Eu vi bem por cima um pessoal questionando as taxas que eles usaram, tipo, acho que não lembro o imposto, o ICMS, alguma coisa assim. Cara, taxa maior é 19%. Sim, Estado. Madruga. Mas ainda assim, cara, a taxa não é a Sony que usa, é o governo que boem. Não, sim, eu tô falando naquela paradinha que eles usaram pra explicar, acho que é ICMS, eu não lembro agora. O pessoal tava questionando que o maior estado é o do Rio de Janeiro, que é 19%, sim. Eles estavam usando lá como 25%. Não, acho que é de São Paulo que é mais caro. É o mais caro de São Paulo. Que ainda assim, quem impõe a taxa é o governo brasileiro, não é a empresa. Então, tipo, não tem o que falar, cara. A ponta de culpa deles é ter importado o Brasil, se você for botar culpa. Se eles soubessem que o Brasil tava, muito dos brasileiros estavam querendo comprar o PlayStation 4, eles ignoram o mercado aqui. O mercado aqui, tipo, atualmente é um dos mais fortes, né? É um dos mais em potencial aqui. Quer espernear, reclama com o governo das taxas e vai continuar na mesma reclamação que muita gente já tá, sem resolver nada, porque não vai mudar tão fácil assim, não é uma coisa tão rápida. Produz o console aqui, como a Microsoft a princípio vai fazer, não sei se é exatamente... Não, ela importa as peças e monta tudo aqui. Sim, olha só, por que não faz a mesma coisa, né? Tipo, aqui não tem fábrica, o PlayStation 3 exclusivo brasileiro? Sim. Então, é a mesma coisa. Enfim, é uma discussão longa que vale a pena ser discutida aí nos nossos comentários. E também, se você quiser argumente a respeito da nova geração, como você vai se portar nessa nova geração, se vai manter o seu status atual, por exemplo, eu, Madruga, PC, e se tiver um grande atrativo por parte de exclusivos de console, eu pego ou não, vamos ver. O que tá me chamando mais atenção nos consoles é o Kingdom Hearts do PS3, cara. Eu tô inclinadíssimo a comprar um PS3 só pra jogar aquele Kingdom Hearts. Não o HD por causa do 1 e o HD 2 por causa das versões Final Mix de todos. E God of War. De resto, foda-se o console. Eu peguei God of War, não gostei. Até uma observação que eu, como eu gostei de Devil May Cry, que é Hack Slash, embora God of War não chegue aos pés do Devil May Cry, beijos. Sendo mais polêmico aqui. Bom, é isso, galera. Deixa aí nos comentários. Eu vou já encerrar aqui o bloco com vocês, já dando tchau aqui pro Madruga e pro Excel, porque o próximo bloco já foi gravado previamente. Então, Excel e Madruga, obrigado aí. Vamos aproveitar e já pedir suas musiquinhas? Cara, pra encerrar, eu vou pedir um outro medley da Lindsay Stirling. Eu vou pedir o medley dela do Senhor dos Anéis, porque, cara, a trilha sonora do Senhor dos Anéis é fantástica, acompanha o filme, jogo, tudo, e todo mundo deveria ouvir pelo menos uma vez. Sim, é muito foda, sério. Cara, Howard Shore fez uma trilha fantástica para os Senhor dos Anéis. Sim, muito foda. E Madruga, você vai encerrar com quem, cara? Cara, eu vou encerrar com a música que eu estou ouvindo em loop do Devil May Cry, cara. Never Surrender. Então, uma batida eletrônica com vocal e uma bateria de rockzinha assim. Muito foda. Só digo isso. E eu vou aqui com um joguinho que eu dei uma brincada esses dias, a gente tinha comprado ele faz um tempo, que é o Mônaco, aquele jogo independente que é muito coloridinho, muito legal, mas eu não joguei tanto. Ele tem um toque de piano muito engraçado na trilha sonora, que é muito foda. O nome da música aqui tá em francês, então não vou saber dizer aqui. O Excel fez francês, tu vai me ajudar? No Excel, me ajuda aqui, cara. Não. Discoteque Rogue, isso? Não, tem que fazer biquinho. Discoteque Rogue. O Madruga matou a pau. Excel tomou no cu aí, que não conseguiu falar em francês, porque tá quieto. Bom, então vamos lá. Microfone, Ed. Repete de novo aí, cara. Falei 25 vezes, eu olhei. Ah, tá, eles estão ignorando. Que maravilha. Daí eu olhei. Microfone multado. Mas o que você tá falando? Qual que é o nome? Discotec Rouge. Discotec Rouge. Então vamos lá. Pau na caixa. Até o próximo bloco de mês. E então, pesado, até a próxima edição. Falou. Falou. Até o próximo level. Valeu. nothing, life in a shallow grave. Too ashamed to feel joy, life collecting dust. No more shame, no more pity, no more. I will suffer, I will burn. Let hate prevail. Enslave my soul, or I'll never surrender. I will suffer, I will burn. Let hate prevail. Enslave my soul, or I'll never surrender. Bom, vamos aqui começando o nosso bloco de e-mails e recados aqui pra finalizar a versão de rádio aqui do Game Track. Dessa vez já abandonei o Madruga Excel aí no último bloco, porque a gente... porque eu gravei antecipadamente aqui, né, os e-mails. Bom, então só informando aqui que a leitura de recados e e-mails são relativas aos dois últimos episódios, né? O episódio do GT Versus, né, que rolou a vitória lá do Johnny, do Gaming Constante, contra Felipe De Martini, atualmente do Resident Evil Saki. Só que eu não vou ler os comentários desse episódio porque não tem muita coisa, só, voltei, etc, né? Aquela coisa básica. Mas eu vou ler aqui o comentário do episódio seguinte, que foi o Game Track 85, que foi uma versão Pocket, do qual eu e o Excel falamos a respeito de bandas que a gente conheceu em jogos. Aliás, vocês também conhecem várias bandas que jogando videogame lá falou, essa banda é maneira, deixa eu pesquisar aqui, aí acabaram se apaixonando pela banda, etc, né? Bom, vamos aqui agora então pro primeiro comentário do Rafael Taira, né? Sempre comentando aí, ele diz assim: bandas que conheci jogando videogame, da série Burnout, Funeral for a Friend, Rise Against, Billy Talent, Burning Brides, 18 Vision, Fallout Boys, Goldfinger, LCD Sound System, OK Go. Nossa, é uma porrada de coisa, tem um monte de banda aqui. E ele colocou, infelizmente, aqui My Chemical Romance, né? Puta que pariu. Ele colocou aqui bandas que conheceu no Need for Speed Underground, que foi Mystical, Snoop Dogg, não sei exatamente se pode chamar isso de banda, né? Mas é um artista. Junkie XL e Rob Zombie, né? Que eu já tinha comentado no episódio. Da série FIFA, ele conheceu Fatboy Slim, Blur, que é a banda de abertura do FIFA 2001, né? Bom, ele disse também que joguei Tony Hawk, só prestei atenção na trilha depois de ouvir o cast que vocês fizeram do jogo, olha só. Muito bem. Pra quem não viu, cara, ouça. O Snake mesmo, né, que nesse episódio não participou, ele colocou aqui bandas que conheci com Tony Hawk, Goldfinger, Millie Collins, Dead Kennedys, com Hot Wheels, daquele Hot Wheels Turbo Racing, Metallica, como ele conheceu Metallica lá, cara? Metallica já existia bem antes, né? E mais algumas outras, né? O Johnny mesmo, lá do Game Constante, também comentou, disse assim, uma das bandas que conheci através de um game foi a Ports of the Fall, que conheci pelo Rochard, né, que é aquele jogo independente que saiu, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, acredito que seja 2 anos atrás, né? Ele falou que ele pegou a discografia deles e, uma vez ou outra, tá, ele se pega no trabalho escutando a trilha sonora deles, olha só, maravilha. E também o Thiago Sulfite, né, o Thiago de Barro Gomes, ele diz assim, me pergunto qual tipo de mágica que permeia os jogos de corridas e esportes radicais, que sempre trazem boas descobertas musicais. Isso é verdade, cara, isso é verdade. De longe, são os jogos que mais você tem contato com novas bandas, né, cara, porque o cara, às vezes, estão pegando mais produtor que tá bem no começo da carreira e a música tá maneira lá, depois você vai olhar, cara, tipo, a banda dá um upzinho pelo fato de fazer parte de uma trilha sonora de games, né, isso é bem maneiro. Bom, ele colocou aqui que ele conheceu algumas bandas tais como Maxim, Story of the Year, Hive School, a banda não um joguinho, tá, de luta, Alien Ant Farm, Jimmy Eat World, achei isso, e uma porrada de coisas legais, não tão famosas quanto no Need for Speed e Burnout da Vida, né? Agora, a série que sagrou mesmo um monte de bandas na minha playlist foi Tony Hawk. De longe, né, cara? Tony Hawk é muito foda. Cara, nem toda a série GTA, com suas rádios e canções licenciadas, passou perto de ter a trilha que o Tony e companhia tinham, olha só. É verdade, né? Millen Collin, Bad Religion, Papa Roach, The High and Mighty, nossa, é muito foda. E ele diz assim que menções rosas para Crazy Taxi, aquele jogo lindo, porque, certeza, cara, ele falou, aprendi a gostar de Offspring lá. Cara, eu já ouvi Offspring quando eu joguei do Tony Hawk, olha só. Ele tá muito Tony Hawk na cabeça. Eu joguei o Crazy Taxi, eu falei, caralho, cara, Offspring combina muito bem com um jogo, assim, com corrida ou com esporte radical, né? Porque tem do Offspring em um dos jogos da série Tony Hawk, cara, eu vi lá, muito foda. Além do Crazy Taxi, ele diz assim que ele dá menções rosas ao jogo Amped 3, o melhor jogo de snowboard do mundo, com Amberlin, The Goodwill. Descer as bandas aqui, realmente não sei, então eu tô perdido. Bom, esse aqui foram os comentários, olha só o que eu falei, foi. Esse aqui foram os comentários relativos ao episódio número 85, de bandas que a gente conhece através de jogos, conheceu através de jogos, né? E pode ter certeza que esse cast vai se repetir ao longo da nossa jornada de Game Track, porque o Snake participou, outros convidados aqui que ainda falaram, puta que pariu, vamos colocar essa galera pra falar aqui. A gente tá com muitos planos, pelo menos pra essa temática aqui, cara, vai ser bem maneiro. E também, como prometido, né, vocês estão percebendo que tem, de fato, uma leitura de recados e e-mails aqui, é que a gente disse que os comentários e e-mails relativos aos episódios do Game Track seriam lidos ou nos episódios tradicionais, que a gente vai ter na próxima semana, olha só, ou nos episódios de versão de rádio. Então, mas eu já aproveitei, já decidi isso. Então, toda versão de rádio vai ter feedback relativo aos episódios anteriores, né? Tanto seja a versão Pocket, seja a versão tradicional, enfim. É, aproveitando aqui, mais recados aqui pra vocês, só pra finalizar. Curtam nossa fanpage no Facebook, cara. Lá vocês ficam sabendo de toda a atualização que tem no blog. Além disso, siga a gente no Twitter, se você tem o costume de usar Twitter, né? @levamais. É, assine o nosso canal do YouTube, cara. Nosso canal do YouTube tá cheio de novidades. Como eu já disse nos blocos anteriores aqui, tem a estreia do Papo de Noob Play, que é piloto. Também saiu aí ontem, saiu gameplay daquele jogo que tá em Early Access no Steam, que é Sir, You Are Being Hunted, né? Que é um jogo bem maneiro, de survival ali. E se você tá acompanhando o canal do Level Mais, tem os episódios, né, do Incrivelnautas, que a gente tratou pra trazer aqui as partidas do campeonato, né? Principalmente do time que eu fazia parte, mas também tem a final lá do time, dos times mais fortes, né? O engraçado é que a galera que tá nesse time aí, tipo, são os melhores brasileiros no ranking mundial, né? Olha só. Bom, então é isso. É, eu fico por aqui. Lembrando que você pode mandar seu feedback para gametrack@levelmais.com. Eu fico por aqui. Até a próxima edição. Falou!